às vezes sentes que o sol nasce só pra ti, que o mundo perde a graça. Sem ti, aí sim sorris, te sentes especial. É como se fosses o ar de alguém. Aí sais pra rua e ninguém consegue roubar o teu sorriso. Otimista, pois tu sabes, especial por existir, por sorrir, me divertir. Especial por nunca parar até conseguir vencer. Especial por amar, por sofrer, por chorar. Especial por seres tu e lutares pra ser cada vez melhor. Às vezes reclamas da vida e pensas que te corre tudo errado, pois não sabes que a cada fracasso te tornas mais forte.